Correria infernal, gente nervosa por toda parte, chatice virou arte. Ansiedade demais, parecem racionais. No bate-cabeça, tensão aumenta mais. Ricos cada vez mais ricos, é o que vem. Circuito inteiro de TV, grades, cães, homens treinados, carros blindados. Ah, aparato brutal, pra quem plantou mal. Pobres cada vez mais pobres, é o que vem. Descuido, descaso, panela vazia, pioram os dias. Salário ridículo. Quem mandou acreditar em político? Leis injustas, movidas a dinheiro. Congresso Nacional, ora Covil, ora Chiqueiro. Fé fiel, concorrência pelo céu. Padres rezando e se casando, pastores orando e roubando. Pai de santo despachando e matando. Religiões aumentando, ateu comemorando. À toa, proliferando. Pouca gente se entende. Ninguém confia em ninguém, quando confia se arrepende. Profetas profanos, homens invertendo seus papéis. Se ligam na tela e esquecem as mulheres. Civilização sem proposta. Revolução sem noção. Destino de muita gente. Um aperto de botão. Carro importado fechando vidros laterais. Ao lado mais crianças, mais fome, mais marginais. Prefeitura construindo mais sinais. Correria sem fim, noticiário, coisas ruins. Pouca paciência, muita violência. Muita concorrência, pouca competência. Pouca parceria, muita grosseria. Muito ódio, pouco amor. Pouca felicidade, muita dor. Pouca esperança, muito temor. Alta no Ibope, terror. Adolescentes revoltados nas drogas afundados. Pais desnorteados, políticos safados. Mais covardes fadados, mais filhos da puta engravatados. Dias macabros, o futuro não está mais à frente. Ficou de lado. Pobre à margem das margens, à mercê de você. Sociedade sem controle, inversão de valores. Vida subtraindo vidas, o tempo deixando feridas. Egoísmo tomando lugar da crença. Pouca saúde, muita doença. Querem ir pro céu, mas não querem morrer. Levar vantagem em tudo, não querem sofrer. Desonestidade geral já é questão cultural. Ninguém admira mais ninguém. Moral pediu falência. Roubar é meio de sobrevivência. Seriedade já era, imoralidade impera. Civilização sem proposta. Revolução sem noção. Destino de muita gente. Um aperto de botão. A vida piorando, a casa caindo, o povo se armando. Viúva sorrindo, a morte do marido rico. Filho chorando, a falta dos pais unidos. Jovem na multidão, rebatendo a solidão. Pouco tá sentindo o coração. Madame da alta zelando o seu cão. Crianças morrendo por falta de feijão. É, dias de cão. Engravatado, cuzão. Homem demente julgando homens são. Trabalhador sem valorização. Nego inventando realidade pra fazer canção. Pouca criatividade, muita imitação. Muito teatro, pouca emoção. Trabalho escravo em troca de pão. Neguinho esperto prefere ser ladrão. Muito rei, pouco trono. Muitas coisas, poucos donos. Muita maldade na cabeça, pouco amor no coração. Céu, inferno, Deus e cão. Nego esquecendo a lição. Pouca paz, muitos soldados. Muitos nus, outros fardados. Preto mudando de cor. Branco comendo bronzeador. Comida que arrebenta o bucho. Bucho que nunca viu comida. Mulher que quer ser homem. Homem que virou mulher. Pai que não reconhece o filho. Filho que não conhece o pai. Menina grávida cedo demais. É o que vem. Civilização sem proposta. Revolução sem noção. Destino de muita gente. Um aperto de botão. Robô desenvolvendo cerebral. cabelo, pigmeu ainda de joelho. Pé de anjo na lua, outro descalço na rua. Submissa e seu véu, vadia de bordel, tirada pra lua de mel. Veredito maldito, dito pelo não dito. Inocente, condenado, absolvido, culpado. Crenças, clemências, tretas, picaretas, trapaças, ameaças. Mentiras, covardias. Esperto se faz de mudo. Sorriso que disfarça tudo. Inventar inventado, sem terra, sem trabalho. Sem esperança, sem herança, sem visão, sem emoção. Sem vergonha, tráfico de drogas e maconha. Sem escola, sem segurança, sem futuro, sem esperança. Sem passado, sem presente, sem saúde pra muita gente. Clonado, desalmado, cientista alucinado. Ladrão da nação, cínico lava as mãos. Ladrão de varal, condenação mortal. Confusão, sacanagem, traição, fuleiragem. Televisão, grande questão. Horário nobre, depravação. Decapitados, campos ainda minados, revoltados, chacinas, mutilagem, meninas, atrasado mental, autor do mal. Classe racista, sociólogo fascista, rico otimista, pobre realista, engrossa a lista, revoltados à vista. O mal dominou a terra. E quem vencerá a guerra? Eu quero ver. Evolução.